Um ponto fora de casa é um resultado escasso. Sim, penso que mediante aquilo que se passou aqui, ambas as equipas a tentar ganhar o jogo, mas nós sabíamos que nós estávamos mais em prejuízo, portanto tínhamos que ser nós a assumir as coisas, a tentar dar por tudo e dar tudo em termos de cada lance, cada movimentação está sempre no máximo para conseguir levar daqui os três pontos. Criámos oportunidades mais que suficientes para isso, conseguimos chegar à frente, e depois foi, pronto, já naquela ponta final, já nos descontos, pronto, é sempre doloroso, pronto, não fomos eficazes na definição do lance, nem matar a jogada, pronto, fomos macios, pronto, e quando assim é, pronto, o adversário aproveitou, numa das poucas que teve oportunidades, pronto, e é sempre doloroso nesse sentido. O Vitor também prejudicou, de certa forma, a partida? Sim, pronto, foi para as duas, a primeira parte fomos nós, a segunda parte foi o Gafém, mas pronto, era foi para os dois lados, portanto não há que estar aqui a dizer que é em relação ao vento, portanto é para as duas equipas, portanto sim. É sempre difícil nós deixarmos fugir o pássaro desta maneira, quando, portanto, os jogadores lutaram, tiveram uma entrega total, ninguém nos pode acusar nada, foram fantásticos, levantar a cabeça e continuar, que há mais campeonato, ainda faltam três jornadas.